Adoro Gol 755, tem informação extra do tráfego com fins. Tenente Gol no 755, está autorizado com fins. O nível 3620. Decola da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bride, e em Bride Intercept LP Zulu no meia. O controle 119 decimal 8, acione 5162. Centralizado então, confirma 360, decola pistão no 0, curva de direita na da El, direto Leda, pós Bride, a intercepta Persulu 16, controle após 98, transponder 5162, Gol 17553. Correto, chame pronto, Gol 1755. Vai lá, 1755. Track report, pista livre. Luiz Quilos, o Lu, siga o Vitorinho de Juliette, report, pista livre. Nível 360 na saída da El, após Leda, direto Brito. Autoridade 360, subida da El, após Leda, depois direto Brito, 479. Salvador, 479. Prossiga. Autoriza da Elda presente? Direto Leda. Direto Leda, 479, obrigado. Eco Delta Controle. Para 500, passou com o Mike pro Delta. Terça para 510, altímetro no 010. Vai atentar para tráfego do Papatan, do Patrulha 02, a 510. Sua posição agora 9 horas a 3 milhas. Também prosseguindo para Salvador. Aguarde transferência para a torre. Eco Delta, do tráfego, não tem a operação, ok? Patrulha 02, tráfego agora 3 horas, 3 milhas. Mesmo rumo, mantendo um meu pé em descida para 500 pés. Salvador, Papo Uniforme, Romeu Lima Golf. Papo Uniforme, Romeu Lima Golf, controle. Já nas proximidades do farol da Barra, solicito a ProDirecta presente, atenção no 1510 para o Romeu Lima Golf. Ainda mantendo um no meu pé, da presente está autorizado direto para o Santana. Mantenho um no meu pé, aguardo autorização para atenção no 1500. Lateral no meio, pro direto da presente, o Romeu Lima Golf. Salvador, de parte de control, good afternoon, 3-5-5-2-1-9, né? Papá, papá, Mike, com Delta, agora torre 1-1-8, décimo 95. Lorenzo, meu pé, corredor axé, caixa pregos, pista no 7, decola, curva à direita, 19-8 é o controle, 18-9-5 a torre, o transponder é o 0160. 7, final da pista no 7, vento 090 graus, no 4 nós, ajuste no 0-1. Charlie Bravo, Bravo, descendo 3000 feet, altitude 1011. Para 1160, tá na ponte logo aí. Lima Vitor, Charlie Bravo, Bravo, descendo 3000 feet, altitude 1011. 3000 feet, 1011. 35219, ready to contact departure, climb to flight level 160, call departure. After all, fly direct to Conquista. Roger, performance, call departure, climb to 160. Passarei 2231, dá presente, voa direto, Barreiras, deixamos centro Recife, 125, decimal 1, corrigindo, 128, decimal 8, alterna, 126, decimal 0. 288260, obrigado. Controle Salvador, web 6720, transfere, cruzando 205 para 160. Levejet 6720, acena a identificação, desça para 4 mil pés na chegada Bonf, ajuste de altímetro 1-0-1-0. 4 mil pés na Bonf, 1010 o ajuste, o F-6720. Webjet 5729, decola 06, controle 119, decimal 8. 198579, boa tarde. Boa. É ciclo 251, alternado 3325. Obrigado, boa tarde. Controle, Salvador, Guardião 01. Lima Vitor Charlie Bravo Bravo, Vector 4, Space and Left, head 020. 020. Controle, Patrulha 02. Patrulha 02, chama agora a torre 118.95. 1895, chão 2. Tarde, Web 5729. Aguarde. O Guardião 02, torre 118.95. Torre, 118.95, grato. Está presente direto do Graé, se é autorizado. Ok, da presente, então prossegue direto ao pátio do Graé, reporte no solo controlado, vento 090 graus, 1 no 629, ajuste no 00. Patrulha 02. 02 reportará controlado. Torre, Salvador Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Aproximando pelo setor noroeste, atenção na parte do Graé. Guardião 02, da presente, autorizada aproximação direta ao pátio do Graé, reporte solo controlado, vento 090 graus, 1 no 629, ajuste no 010, fica atento à aproximação simultânea do Patrulha 02 para aquele pátio. Sente a aproximação Patrulha 02, ajuste 190, 190, Guardião 02. Mike Echo Delta, tem autorizado a aproximação para Cabeceira, reporte para prosseguir o táxi, Mike Echo Delta. 3217, autorizada a decolagem, pista 10, vento 090 graus no 4 nós. 3217, iniciado. 0263 no transponder. 263, obrigado. Ok, tá correto o cotejamento e chame para o acionamento e pushback no faixa 3. Manda é o Kilo Romeo Oscar? Kilo Romeo. O Kilo Romeo Oscar, qual é o horário da notificação? Gente, está autorizado. Morro de São Paulo, mil pés, e os corredores Axé e Caixa Prego, decola da 17, curva à direita. Controle 198, torre 1895, transponder 0153. Correto, Kilo Romeo Oscar. Qual o POB? Tente, chame a torre para o acionamento, o ajuste é no 09. Controle Salvador, USA 3217, decolado, transfere. Dan 3217, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda Direct Bridge. EL, Leda Bridge, USA 3217. Autorizado acionamento, parte 5, reporte para o táxi. Para o pouso. Última pouso e mais 20 minutos do Lima Golf. Copiando mais 20 minutos, 1930. Pantanal 4711, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 25133.25, Pantanal 4711, boa. Trip 5219, tráfego 2 horas. 9 milhas, rumo nordeste, passando nível 060, emissora para 3 mil pés. Dá presente autorizado, direto Vitória da Confista. Direct to Vitória da Confista, climb 160, trip 521. Bravo, localizer, runway inside. Complete airline final approach and contact now tower 118.95. 118.95, Charlie Bravo. Gol no 395, autorizado, final do procedimento INS X-Way, desça para 2 mil pés, altímetro no 011, reporte estabilizado. 2 mil no 011, reportando estabilizado na INS X-Way, gol no 395. Good afternoon, Charlie Bravo, Bravo, continue approach, report short, final in the gear down and locked. Wind is 090 degrees on 4 knots. Altim Sari 1010. Charlie Bravo. Bravo. LGF-720, reduz a velocidade 2209. É autorizado descida para 3 mil pés. Altímetro no 011. 3 mil pés, 220, ajuste 1011, 6720. Até mais. Atende a Mike Alpha, tá no pátio 5. Do POB. Torre, 118.95, posicionamento, ajuste 1-0 no ano. Adicionamento, reporte para o táxi em Jamaica. Alfa. 002, Solos 13, ao livrar direito, 121, 219. 219, obrigado. Lima Victor Charlie Bravo Bravo, clear to land, runway 10, wind 090 degrees on 4 knots, Altim Sari 1010. Charlie Bravo Bravo. Adoro Bravo 755, posição 8, pushback. Tente Bravo 755, está autorizado, chame táxi. JET-6720 completa a redução 1709. Luto para 179-6720. WebJet-5729, chama o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. 251-3325, 5719, boa tarde, bom trabalho. Olá. Proteiga agora, 755, né? Acione na posição. E aguarde para o pushback, temos um Airbus da TAM que já está aqui na Juliette, vai prosseguir para o Gate 11, ok? Tá ok, então vai manter posição e vai dar a autorização. O TAM 8002, autorizado, Gate 1 no ONA. Bronze, 8002, obrigado. Aqui no Romeo Alfa. Prossiga. Para o táxi, autorizado o táxi, reposto para ingresso, pista no 7, que Romeo Alfa. JET-6720, desça para 2 mil pés, altímetro no 011. 2 mil pés, ajuste 1011, JET-6720. Estabilizado, localizador, Gono 395. Passando Duna, chama a torre, 118, decimal 95. 3895, obrigado, boa tarde, Gono 395. LGF-1720 para o localizador, esquerda proa 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reporte estabilizado, web 6720. 77, irá parquear à sua esquerda um Airbus A320, A320 Etatan, após o parque da aeronave iniciar no 10 Xantax. E para informação, vai iniciar também com a aeronave acompanhando o 8, ok? Assim, chegou o 1077, após a parqueada do Airbus, vai iniciar um pushback com a outra aeronave acompanhando o 1077. Bono 755, autorizado, puxar e acionar no 8 e chame para o táxi. Ok, vou pedir novamente autorização superior, porque trouxeram uma bagagem de última hora. Sem problema, então chame para o novo pushback. Charlie Bravo Bravo on the ground at 17, contact now ground 121 decimal 9. 29 decimal 9. 121 decimal 9. 121 decimal 9, tell you Roro. Kilo Romeo Oscar. Autorizada a decolagem de imediato, vento 090 graus, 14 nós. Kilo Romeo Oscar. Completa final do procedimento ele execui, torre 118.95 composto. 18.95, web 6720, boa. Aviation. I return with Marcel Insight. Ok. 090 graus, 149, 1395. Primeiro posto, 90, voando 395. 3567, Brasília, está autorizado, nível 360, via Pesulu 17, decola da 10, a primeira curva à direita, subida gole, transição ofito, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 54 no 5. 3567, autorizado Brasília, nível 360, superior Pesulu 17. Colando a 10 para a curva direita, saída gole, transição ofito, acionado 5415 e o controle 198. Correto. E reporte para o pushback e acionamento. Entre 567. Barra. Botarei para da barra, o VOS. Salvador, boa tarde, 14206. Nossa, 1880 para 150, informação. Azul 4206, acione identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare. Ajuste de altímetro 1091. 050, chegada Mare, Azul 4206. Solo Salvador, gol 1925. Aí. 1925, prossiga. Pronto para o táxi, com 86 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando com o fim. 925, autorizado táxi à direita, via Índia, e ponto espera, chame a torre 118.95. Índia, e no ponto espera, chama a torre 1895. Osório, Coronel 755, para o pushback, acionamento, posição 8. Gente, vou no 755, mantenha a posição. Mantenha a posição no 08, vou no 755. O Lima, Victor, Charlie, Bravo, Bravo, mantém posição. Ok, mantém posição. Habla os espanhóis? Adelante. Ok, continue taxi via Juliet at your left and left again on the apron 3. And report Marshall inside, ok? Ok, a la izquierda y a la izquierda y después volvemos a Marshall inside. Web 6720. Torre Salvador, gol 1925, no ponto de espera da 10. Controle Salvador, acione identificação, desça ao nível 070 na chegada Mário, altímetro 1091. Identidade 070, perfil da Mário, 010390. Sobre a bordo, 3 horas e 46, autonomia alterna Campinas. Autorizado direto com São Paulo, número 10, Kilo Romeo. Quando positivo, estimado para pouso. Estimado pouso no 935, pela manhã. Copiado no 935. Tio Juliette Alfa, ponto de espera 118-95, o ajuste 1011, gol 1077. O voo no 755. Assim que a aeronave da companhia cruzou outra vez o seu portão, iniciei no 8 e posicionei a aeronave um pouco afastada aí do gate 8, sentido gate 9, para deixar a passagem para o ingresso de um Boeing da companhia, ok? Que vai parquear no 8. Posicionei a aeronave aí no través do 9. Gate neutralizado, pushback, vai iniciar, aí após uma distância aí do 8, aguardando a aeronave da companhia passando pela cidade, através do voo 755. Ok. Quilos Zulu, só instante cópia para Cairo Lorenzo. O Lima, Vitor, Charlie, Bravo, Bravo, do you have Martian Insight? Yes, affirmative, Martian Insight. Ok. O Whisky Kilo Zulu, autorizado, Cairo Lorenzo, mil pés, corredores Axé, caixa pregos, decola da 17 com a primeira curva à direita, controle 198, torre 1895, transponder o 0162. Prossegue os corredores caixa prego, Vera Cruz e Interlagos. Reporte Paripe. Altímetro em Salvador, 0111, Kilo Tango Romeu. Trindio Júlio, autorizado táxi, reporte para ingresso 317, Júlio. Continue o táxi em frente via Alfa Juliette, autorizado, gate 8. Informa um Boeing da companhia que vai ficar posicionado no través do 09, aguardando o seu parqueamento. Ok, Alfa Juliette para 08, vá no 395. Paulo, Web 6720, livrou, está na sua escuta. Web 6720, siga a aeronave da Gol via Alfa e o seu gate é o 01, prossiga via Alfa e Índia para o 01. Alfa e Índia para o 01, Web 6720. Índia Mike Alfa, decola os 23, controle 119.8. Rapaz, 198, Mike Alfa. Número 2 é autorizado 3 ao pé, altímetro no 011. 3.011, gol no 602. Controle Papatango India Mike Alfa. Papatango India Mike Alfa, controle Salvador, mantém condições visuais 1 no meu pé. Guardou a Xé, altímetro no 011, reporte fora da barra. Alfa, reportará fora da barra. Controle Salvador, boa tarde, gol 601, informação isso. Gol no 601 no controle Salvador, acima identificação, desça para o nível 050 na chegada Bonf, altímetro no 011. Desce 050 na chegada Bonf, altímetro no 09, 601. Controle gol no 925. Gol no 925, contato radar na decolagem, suba o nível 360 na saída gole, transição fita. 360. Dan 3190, desça para 4 mil pés, altímetro no 091. 4 mil pés, 1019, Dan 3190. Índia November Alpha, TGL em Vera Cruz. Juliette, decola 25, controle 119.8. 198, Juliette. Dan 3567, inicia de imediato. Afirmativo. Autorizado, chame táxi. Tive pushback canamento 3567. No 0, vento 090 graus, 1612 é nosso, 1077. Livre decolagem, gol no 077. Patango Vitor, Índia, Juliette, confirmo qual é o transponder acionado. Acionado 0160, Juliette. Entre Juliette. Mantenha condições visuais no meu país no corredor Axé. Reporte fora da barra. Altímetro em Salvador no 011. Reporte fora da barra, Júlia. Controle, boa tarde. Axé 6143, informação Whisky. 4x4 a bordo, autonomia de 3:25 na Campinas. 060, chega na Bump, o time do 101 na Xanemia 1143. E após o Airbus, prossiga via Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre em 11895. O ajuste no 0 no ano, voo no 755. Gente, 1011, táxi com cautela, chegou na aeronave Antares, 0105. A posse segue via Índia, no ponto de espera da 10, chama a 2895, voo no 755. Correto, uma boa viagem. Obrigado, boa noite. Ligou 1077 decolada? 1077 contato radar na decolagem, voo nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Pidev. Sobe ao 360, saída Leda, após Pidev, gol 1077. Matango, Kilo Romeo Oscar está livrando a CTR, frequência livre para a relação local. A pé. E o táxi a critério para o ponto de espera, 1-0 e retome a velocidade normal de táxi. Ok, gente, táxi a critério agora, bora no 75 anos. Solo trip 5415, está no pátio 3, posição 7 para o putback, instrumento pronto. 5415 autorizado, chame táxi. Livre para trás. Paulo Salvador, muito boa tarde. Eu passo Romeu Alfa, November Delta. Papa Romeu Alfa, November Delta. Para a Mata de São João, não é isso? Ativo. Ciente, está pronto para cópia? Ativo. Pode ser até. Pronto. Bono 755, autorizado a linha e decolar pisto no 0, vento 090 graus, 14 nós. A linha e decola pisto no 0, agora 755. A torre 1895, eu transpondo o 01-17. 1-18-95. 1-18-95, azul 42, Gol 1-6-2, autorizado a final do procedimento em NSX-Way. Desça para 2.000 pés, altímetro 1-0-1-1, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, gol 1-6-2. 03 geral, 03 o pátio, 03 o PAB também. Ok, o pátio é o 3. O senhor está à esquerda do Varg Log? Afirmativo. Ok, está no pátio 3 e para o acionamento, reporte quando estiver pronto, o Alfa November Delta. Autorizado o acionamento, semana pronto, há possibilidade de decolar no sentido 28 do taxi Alfa? Afirmativo. Reporte quando estiver pronto para o táxi, ok? Semana pronto para o táxi Delta, grato. Sou 3567, táxi 171 a bordo, 3:44, zona de convite. Do Windermark Alpha, a nossa posição 12 horas, a 4 milhas, prosseguindo para Morro de São Paulo. Tony, eu vou número 2, consigo pegar a aeronave, nossa posição 12 horas? Afirma, temos tráfego, posição aproximadamente 1 hora, 3 milhas, mantendo o meu pés. Tráfego adicional, posição 10 horas, 4.5 milhas no Nordeste, 1.500 pés, todos nos corredores visuais de Salvador, sem interferir na aproximação. Oi,